Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao álbum Wilson Moreira e Baticum, do compositor e cantor e do grupo de percussão. Abrimos com a faixa Canto de Sorte, o Lundu, de Wilson Moreira. Olele, olele, lele, lele, deixa eu cantar, eu canto, meu canto é forte. Sabedoria de uma juventude. Olelê, olelê, lelê, lelê. Se eu cantar, eu canto, meu canto é forte. Canto de sorte, meu canto chama, abre essa roda, batendo palmas, entro na moda, canto com alma. Vamos, garota, com energia, eu e você nesse samba de roda. Wilson Moreira e Baticum é o resultado de um trabalho que começou no século passado. Entre 1988 e 91, Wilson Moreira gravou suas vozes e as bases instrumentais, inclusive já com a participação do Baticum. Em 2010, novas gravações complementares de Baticum e do instrumental foram realizadas, numa produção dos irmãos Beto e Henrique Cases. Recentemente, o álbum foi lançado e o resultado final é muito bom, tanto nas composições deste grande mestre do samba, quanto nos arranjos, inspirados e originais. Confira em Mulata de Balaio, um legítimo samba carioca de Wilson Moreira. Deixa branco e negro bom, gemendo com os gordos, morrendo de amor. Ei, banana ouro, ei, banana prata, morrendo o balaio, lá vai a mulata, balançando o couro de passa, as pratas de banana dança, deixando cheio tão bom de banana maçã. Baticum, que nos brinda com arranjos e performance de percussão sensacionais, é formado por Beto Cases, Jovi Joviniano, Carlos Negreiros e Marcos Suzano. Eles respondem pelas percussões e pelos seus arranjos. Temos ainda Paulão Sete Cordas, Henrique Cases no violão de seis, Marcelo Caldi no acordeon e nos sopros Gilson Santos, trompete, Fabiano Segalotti, trombone e Daniel Garcia, sax. Ouça a faixa Nego Sonso, um samba de roda de Wilson Moreira. Thank you. Wilson Moreira é um artista comprometido com a cultura negra e seu trabalho é não só agradável e swingado, mas também denso enquanto conteúdo. Ouça Oloan, um samba Opanijé de Wilson Moreira. De Orum, ô Luandu, toda iluminação. Disco do Dia hoje apresenta o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao álbum Wilson Moreira e Baticum, um disco independente da gravadora Musicazes. Mais informações sobre os artistas e o álbum, procure na teia internet, pois vale a pena. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.